Olá, olá! Essa é La Voz de Brasil, número 18. Aqui fala Rodrigo Dub. E essa é a segunda parte do programa das melhores músicas e melhores discos de 2008. Como eu tinha me referido no programa passado, a gente começa o programa de hoje com o Burro Morto, que é uma banda aí da Paraíba, que faz então a sua versão do Afrobeat brasileiro. Um som muito interessante, muito interessante. O Burro Morto lançou um EP que chama Varadouro. A gente está escutando Navalho. Assim que acabarmos de escutar o Burro Morto, vamos começar com outro grande disco de 2008, que é o Modern Guilt, do Beck. Apertem os cintos. Bom, ao fundo a gente fica aí com essa psicodelia, meio techno pop do MGMT, uma bandinha nova que apareceu por aí esse ano e bastante interessante. Muito pop, claro, mas bastante interessante. Fazem aí uma certa mistureba. O MGMT canta Electric Feel, é muito legal. Antes do MGMT, a gente terminou o bloco com o Thievery Corporation. Eles lançaram um ótimo disco também, como sempre, como tudo que vem do Thievery Corporation. É um ótimo disco de 2008, que é o Radio Retaliation. Foi lançado agora no finalzinho. Quem canta essa música é o nosso velho Seu Jorge, um cara meio chato, mas que está sempre participando de alguns projetos bem legais. Bom, antes do Thievery Corporation, a gente teve o Niles Barkley com Surprise. Não há o que dizer, né? Se uma banda que tem um produtor como o Danger Mouse, como um dos participantes, não tinha como ser ruim. O Niles Barkley fez uma ótima sequência do seu disco de estreia do ano passado, de 2007. E esse é o Odd Couple. A gente tocou Surprise, então. A gente abriu o bloco com um fantástico disco, que aliás nem tinha me tocado, também foi produzido pelo próprio Danger Mouse dos Niles Barkley, o Modern Guilt, do Beck. Excelente. Um dos grandes discos de 2008 também é esse terceiro disco do Portishead, o Third. Fiquem atentos para a regra dos três. Thank you. folha caindo pra te enforcar. Tu chegou pra cantar, tu chegou pra marcar, tu chegou pra festa. isso aí. Ao fundo a gente está escutando uma outra música desse projeto que eu falei para vocês no programa passado, que é o Guisado. Um excelente disco punks. A gente está escutando então Vermelho. A gente terminou o bloco com outra canção também do disco excelente, o terceiro disco do TV on the Radio, o Dear Science. A gente escutou Dancing Shoes. O TV on the Radio resolveu enveredar por um lado mais eletrônico e um pouquinho menos rock cabeçudo deles. Todos os discos do TV on the Radio são ótimos. Recomendo vocês procurarem. Antes, a gente teve Sonantes, que é um projeto então da Cell, junto com o 3 na Massa. O Sonantes cantou uma versão de Carimbó, uma versão lindíssima. Carimbó, que é uma música da Nação Zumbi, do seu disco Rádio Samba. Muito bom. E a gente começou o bloco com Threads, do Portishead, do terceiro disco do Portishead, que eles ficaram aí 7 ou 8 anos, parece, sem gravar, e voltaram com um petardo inacreditável, bastante diferente do que eles estavam, daquele trip-hop tradicional que eles faziam, mas parece realmente que eles evoluíram, eles não ficaram parados no tempo. Muito bom. Vamos então seguir com o penúltimo bloco do programa, abrindo com DJ Dolores, um disco que saiu no comecinho do ano, Tocando Terror. Do you have a sweetheart? Terror, essa nós gostamos das mesmas coisas. Nós pessoas, os seus amores. Apreciamos nas flores as cores. Mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Nós usamos as mesmas roupas. Nós gostamos dos mesmos discos. E nos filmes há trilha sonora. Mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Nós dançamos do mesmo jeito, os cabelos do mesmo jeito. Nós amamos os mesmos amigos. Mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Fazemos as mesmas coisas. Nós falamos as mesmas coisas. Nosso idioma é a mesma língua. Mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Vou mandar um bilhetinho, vou por terceiros com carinho. Vou fazer um convite bacana. Mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. E você sabe, meu amor, não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Message written in the eaves, the ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Outra amostra do Afrobeat dando as caras em 2008. O Vampire Weekend é uma bandinha dessas indie inglesas, só que eles puxam bastante para esse lado afro, que foi bastante explorado há, não sei, 15 anos atrás, num dos últimos discos do Paul Simon. Eles fazem esse som bastante africano aí, e com, claro, com o sangue de 2008 nas suas músicas. Vampire Weekend, fiquem espertos para essa banda. O bloco anterior, então, a gente terminou com o Júpiter Maçã, maluquíssimo cara do Rio Grande do Sul aí, com uma música, diria, portuguesa, né? Cantada em português de Portugal. As mesmas coisas. Júpiter Maçã lançou Uma Tarde na Fruteira, um ótimo disco aí em 2008. E a gente começou o bloco com o DJ Dolores tocando o terror do seu disco Um Real. Muito legal. E vamos terminar o programa com o melhor disco de 2008. O que é que tem na caixa preta? We'll be right back. Pois é, como eu falei no final do programa anterior, na primeira parte dos melhores de 2008, depois de eu ter terminado de montar os programas, apareceram uns discos fantásticos no comecinho de dezembro. Então eu tive que incluí-los, e principalmente esse que a gente está escutando aí no fundo, que é o lançamento novo do Ed. Fantástico disquinho, o Carnaval no Inferno, que eu diria que é comparável ao original Olinda Style. Esse último bloquinho, então, vai ir com essas três musiquinhas do Ed. Se cuidem. E é isso aí. Sangue pinga das notícias. Vem. sobre uma dor, sobre uma marca, sobra distância, quase não sobra nada. Sobra uma dor, sobra uma marca, desta distância quase não sobra nada. Sobram algumas palavras perdidas, desacompanhadas. Sobra um pedaço perto do fim. Sobra uma volumosa e amarga demência. Sobra o tempo, passou. Sobra de espera, sobra de hora, sobra uma data, quase não sobra nada. Quase sobra uma reparação, quase sobra uma reprodução. Quase sobra, quase sobra perdão. Quase sobra de espera, quase sobra de hora, sobra uma data, quase não. Sobram algumas palavras perdidas, desacompanhadas. Sobra um pedaço perto do fim. Sobra uma volumosa e amarga demência.